Я это был целым верующим, я был около двух сил, но это мало. Thank you.

Tenente, meia dúzia de milhas, 1-0, estabilidade igual. Azul 964, estabilizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 1-0 mais. Mesmo pouso, 964. Fazer 360 na Rima? Afirmo, 360 na Rima. Temos o tráfego do Boeing 737-800 a 5 milhas, final pistão no zero. Regula. Azul 9165, decola aos 45 sob controle, 120 mal 2. Uma bandeira de escola, azul 9165, com 2 atrás. Gol 1885, informa o tráfego, a Alfa 32, fazendo a espera na final da pista 17, afastado a 4 milhas. 3400, Manoel. Informe tráfego do emissão de 3 horas, 5 milhas, rumo nordeste, é um ponto 737, passando de 2050, descida para 3 hotéis, tem o seu volume. Já 326, tráfego avistado, utilizar pouso pistão 0, vento 160 graus, 089, ajuste 10016. 10016, pouso no 0866, assim. Eu estou para 4 de 6, tem lugar no 065, também na minha parte. Rádio 9165, tem missão para o distrito, frequente no 2-2-3-9-3-5, alterno no 2-3-3-8. Salvo Romeu, sexta para 1-2-6. E está autorizado a prosseguir pelo corredor acesso do ponto. Como o transformador na 0-5, que lutam de momento. Rádio 9057, seguindo para 2209, feita para 4-6. Direita 121, décimo 9. Direita 129, 136, Salvador, a minha missão, porém, da mesma que nós temos esse controle. 30 para 2006, não na minha casa. Eu posso estabilizar no final de aliás, altímetro na jovem. Quilo, Tango Romeu, ajuste no 05, programa espera na vertical do farol de estação, com curva para dentro do mar, sem interferência com o eixo da decolagem pistão 7, aproximação e do eixo de aproximação pistão 0. Só ponto da gola na aproximação. Sinal da 35, o Tango Romeu guardando pista esquadrão, autorização de pouso, seja. 3 já autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 140 graus, 10 nós. Acelerando a explicação, vou direto para o estado, para o sentido de chegada da mais de 1 ano, dentro para o nível de voo 050. Autorizado, backtrack, entrando na taxa 3, Oscar, reporte puxa livre. meia direita, 121.9. Sete, traço para o estado, autorizado por o sistema 7, vento 140 graus, 129. Vente, terra, terra, litra 17. Do 4, decolado, 122, no controle, 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa tarde. Sou de Salvador, boa tarde, gol 884, 1500, 630. Qual que era a nave? 1784, 1700. Sou 884, contato canal, sobre o nível de 230, e eu saí da piscina. 130, Fuca, com 884. Quando o senhor podia coordenar a proa de Aracaju? Aberto de dimensão, 884. Com 92 horas, eu separo a gente no país, ao fim de 1905, eu posso estabilizar no final de aliás, aqui mesmo. Completo final, começou, recebendo 8, decimal 95. 4, confio, Tacho. Cruzado, S-Track, reposto, vão, Tacho, foi ótimo. Pouso autorizado, sistema 0, vento 130 graus, 10 nós. Autorizado pouso, caso 4462. Contato com o verdade, no centro do sítio não autorizou ainda a proa de Aracaju. O leite solicitou que aguardasse. Thank you.